redor. É como uma roda gigante, gira sem parar, a todo tempo, a todo instante. É como uma bomba atômica, prestes a explodir. É como um paciente em coma, à beira do fim. O mundo ao meu redor é vermelho como sangue, é branco como pó e brilhante como diamante. É negro como luto de mais uma família, é frio e escuro, sem paz e sem justiça. O mundo ao meu redor é como a torre de Babel, é amargo como fel, fica entre o inferno e o céu. É como o banco dos réus, no dia do julgamento, é o corredor da morte e a sentença pra cada detento. Gueto carrega no peito as marcas do sofrimento, e no pescoço prata, ouro, e no bolso dinheiro. O mundo ao meu redor é como o Egito de Faraó, nele não existe dó, assim é o mundo ao meu redor. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. O mundo ao meu redor é como um filme de ficção, terror, aventura, comédia, drama, suspense e ação. Conforme a sincronia da vida, mensagem predileta, deixa a porta aberta pra verdade que liberta. O mundo ao meu redor é como um livro de romance, a conquista de um amor impossível, sua única chance. Nesse instante eu enxergo o mundo em preto e branco, angústia, aflição, sofrimento, dor, choro e pranto. O mundo ao meu redor se traduz em um simples poema, escrito com caneta e tinta preta. Decifre a poesia como a paz em Israel, é como o sofrimento de Davi ou a morte de Abel. O mundo ao meu redor é como a ponta de um abismo, escuro e indefinido, seja bem-vindo ao ostracismo. Exposto e pintado como um quadro abstrato, sem lógica, não compreendido, porém admirado. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. O mundo ao meu redor é como um beijo de amor, sincero e fugaz, mas ingênuo e sonhador. É como notas tocadas em um solo de uma harpa, suave e agradável como o silêncio da madrugada. O mundo ao meu redor gira como um redemoinho, o vento passa e leva tudo que está no caminho. Há muito tempo que eu vejo o mundo mesmo inteligente, sempre meio ausente, sem critério aparentemente. O mundo ao meu redor é como um parque de diversão, bonito e divertido, mas o menino chora sem razão. O mundo que eu vejo está coberto de arranha-céu, mas quero ver a beleza eterna do reino de Emmanuel. O mundo ao meu redor é como uma prova de fogo, no deserto ou na fornalha, pra testar a fé do povo. Eu vejo como um verdadeiro jogo no bairro onde eu moro, o desespero que se segue a caminho de um velório. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. É como uma roda gigante, bumerangue, esse é o bang, tudo que vai volta sem escolta, revira a volta. É como uma roda gigante, é a lei da semeadura, o bagulho foi escrito, e é quente mesmo. É como uma roda gigante, é tipo uma roda gigante. Não faz pros outros que cê não quer pro cê, que volta em dobro, e o moia zeta.